Vou chamar ele, Viola de Ian. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. A patroa gosta dessa, viu? G gosta dessa, Menina de Cajazeiras, já está fazendo. Da Suburbana, já está fazendo. Que molho gostoso é esse, manda? Que molho gostoso é esse, manda? E o Bela Porco, já está fazendo. A Viola de Ian. A Viola de Ian do Pivete Ian. A Viola do Prostituto. Não vale nada aqui, Prostituto. Ela prende a bunda, ela solta a bunda. Ela prende a bunda, ela solta. Ela prende a bunda, solta a bunda. Ela prende a bunda, solta a bunda. Não para não, banda. Não para não, destrói, batera, destrói, vá. Ela prende a bunda, ela solta a bunda. Ela prende a bunda, ela solta. Ah. Menina de Cajazeiras, já está fazendo. Da Suburbana, menina do São Caetano, Fazenda Grande, do Cabula 6. Menina da Engomadeira, já está fazendo. A Viola de Ian. Pivetinha. A Viola de Ian. A Viola. Ah, rolou essa porra. Ela prende a bunda, ela solta a bunda. A bunda, ela solta a bunda. Ela prende.